queria ver um Brasil igualitário, onde você boy fosse reduzido a número funerário, onde na necrópsia acerrassem sua caixa craniana, porque sua etnia é alvo da polícia desumano. Depois de ser expulso do mercado de trabalho, buscando batismo na sigla que domina o estado, assassino social, você devia ser traumatizado pelo relato extrajudicial do cu da Tati Quaiti. O seu filho não pareceu bandidão, ajoelhado clamando pela vida no chão. Eu sonho com você acuado num plenário, defendido pelo defensor que nem conhece seu caso, buscando liberdade de forma cinematográfica, metralhando guarita, explodindo muralha. Oro pra Deus pra te ver alvejado na emergência, tendo como causa mortes a negligência. Sua bandeira é vermelha não pelo partido, mas pelo gráfico alarmante dos seus homicídios. Igual você quer laqueador e massa, mas nas ricas, pra não nascer os novos cânceres da política. Assim acaba vítima no DP, nos descrevendo ou jogada amarrada do Versa em movimento. Não é psicose te querer no ácido dissolvendo, só quero te ver provando do próprio veneno. Vem viver um minuto na sociedade igualitária, sente o gosto da fome sem matrícula carcerária, sem alvo do preconceito teu estado contra você, seu caso arquivado no DHPP. Vem viver um minuto na sociedade igualitária, sente o gosto da fome sem matrícula carcerária, sem alvo do preconceito teu estado contra você, seu caso arquivado no DHPP. Com seu filho na praça de alimentação, sendo expulso porque alguém quis pagar a refeição, garanto que não ia tá vendo aula de lunático que diz como menor deve ser trucidado, nem escrevendo merda na internet todo dia, excluído faz filho pra receber bolsa família. Não ia tá plantando falsa informação, mentindo que todo preso recebe auxílio reclusão, porque não diz que é você que põe a arma no teto do Fox, afugentando polícia pra caixa virar destroços. Bem antes de ler vigiar e punir de Foucault, sabia a lógica das suas prisões opressor. Não existe nenhum caráter humanista, apenas ideia vingativa e punitivista. Por isso seu soldado é exterminado, segurando fuzil que não dispara, velho enferrujado. Liga pro copom gritando até ficar rouco, me ajuda, tô ferido, socorro, reforço. Seria um prazer te ver iludido, fazendo plano, pensando em vencer, assaltando o AP do coreano. Após o furto, chicoteado no mercado, ou com bolsa de colostomia implorando trocado. Não sou diabólico como serial killer herdeiro, apenas queria o feitiço virando contra o feiticeiro. Vem viver um minuto na sociedade igualitária, sente o gosto da fome sem matrícula carcerária, sem alvo do preconceito teu estado contra você, seu caso arquivado no DHPP. Vem viver um minuto na sociedade igualitária, sente o gosto da fome sem matrícula carcerária, sem alvo do preconceito teu estado contra você, seu caso arquivado no DHPP. Nunca vi favelado ensinando preconceito, falando filho discrimine o menino negro. Pobre não faz festa e vai fantasiado com personagem caracterizado como escravo. Nossos valores são família, respeito, viver. Não seja genocida pilotando um R8 GT. Isso mesmo, não comemoro Mac erguido na quebrada, festejo só quando faculdade foi inaugurada. Quero ser o catalisador da mudança, onde não tenha fugitivo sequestrando ambulância, onde mulher não vá pra penitenciária deprimente, usar miolo de pão como absorvente. Chega de redações com melhores pontuações, porque o Sisu adora ódio e discriminações. Vai tô cagando pra sua lei antiterrorismo, foda-se você e seu regime militar clandestino, onde a meta do governo não é armar você, mas atrair fabricantes da morte como Caracal e CZ. Sei que ainda vão dizer que Eduardo agressivo por desejar nossa vida pro inimigo. Não tenho dom porque segui o foco nas mansões, é pôr no mesmo pavilhão várias facções, pra depois dar acesso de uma pra outra e curtir o sangue jorrando pelo nariz, olho e boca. Vem viver um minuto na sociedade igualitária, sente o gosto da fome sem matrícula carcerária, sem alvo do